06, decolado ao 02, controle 120, décima 8, bom voo. 8, até daqui a pouco mais. 135 a bordo, Fortaleza, 4 horas e 3 minutos. Voo 954, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame Torre 118-95, hoje o seu altímetro no 095. Poderia confirmar, por gentileza, 135 a bordo? 135 a bordo, vai via Pátio Índia, vou 954. Putão 3216, fique atento ao bang da Gol, que irá passar a retaguarda após o mesmo ultrapassá-lo. Autorizado, por estiver em treinamento, chame pronto táxi. Tenente 6141, informarei em freio. Mirante Bravo, certo, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 1629, ajuste no 095. Autorizado pouso na 107, o Papa Roberto Jete Bravo, certo. Fiz o álcool, Juliette, para você, o álcool Tango Tango, pode se ajustar na final da 107? Juliette Bravo, certo, após pouso, prossegue para combate. Aero Star, o Juliette Bravo, certo. Ok, gente. Alfa Tango, complete aproximação para a final da pista no 7. Informarei quando a mesma livre, vento 1 a centena no 612. Ajuste no 0, no 5, Alfa Tango Tango. Positiva, tá reduzindo e seguindo com o número 2, Tango Tango. 3805, tem autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 a centena no 612. Boa tarde, adicionar 63, 15, informação Zulu. Sinal 63, 15, a sanificação desse mantém 050 na chegada a Manhã. Identificou descendo ao 050 a Manhã, 63, 15. Juliette Bravo Sierra no solo ao 04, faço backtrack, lift taxi, parte 5, hoje estacionado em frequência. O pushback no parte 3 é o número 2 já na solicitação do push, vai realizar simultâneo com a aeronave da TAN no 3, ok? Na minha escuta guardando, por gentileza. Vai ficar no 3. 0,8. 0,208, obrigado, boa tarde, senhor. Boa. Meu Charlie Alfa Tango, boa tarde, prossiga. São Duna, está autorizado a descida até o 050. O Oxenai 6315. Boa Duna, descendo ao 050, minha 3. O Papa Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado em rimar, vai prosseguir 500 pés em coordenação com a torre. Com proa norte, o controle operando em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 9, 5 e aciona 0170 Charlie Alfa Tango. Curva direita, autoriza Dael? Autorizado. Curva de Dael, tá? 3, 2, 3. Roger, ele tem now flat 4000 feet, Ministério 1015. Torre 118 decimal 95, ajuste 1015, um bom voo. Aqui é o Guardião 05, só confirmando, só policial confirma. Ok, só que o acordo do GRAE previsto aí é para o estado da Bahia, ok? Para Aracaju, eu chamei para a coordenação solo, 121 desse modo. 3193, chame Recife, 1251. 3193, Recife 251, um abraço, bom trabalho. Boa. Obrigado. Ah, chamando o Sol? Sol, trip 489, tem problema de previsão para pushback? Temos uma aeronave da TAN já finalizando o push no Trabalho 04. Assim que ela liberar o setor, a gente vai autorizar, ok? Sim. Tá, Caso prefira, pode iniciar o push, porém vai aguardar para o táxi, vai seguir a aeronave da TAM, que vai iniciar o pushback no portão 03, parte principal, ok? Tá ok, então, prefere então, vai iniciar o push, o papo de modo aguardar no táxi. Fala, TAM 32, autonomia, POV 167, autonomia 3 horas, 52 minutos, fazendo o controle de para o táxi. TAM 3216, taxia VA Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95. O ajuste 1015 agora, por gentileza, confirma apenas autonomia alternada. Autonomia 352, alternando João Pessoa. Taxia Índia Alfa, modulado 23, 3, 2, 9. Gente, copiar. Prossiga a escuta. Tá livre o pushback, acionamento, reporta táxi. Passará para o táxi, TAM 3283. Zona de colagem, pro nordeste da presente, o vento 090 graus, número 19, ajuste no 05, aguardando transferência. Guardião 05. 3, 3, 3, 3. Boa noite, 06, chame Recife, 12685. 2685, boa noite, 06. Salvador, gol no 754. Gol no 754, controle, contato, rodar. 05, fora do solo aos 09. Contato com controle, 120.8. Confirmação, tempo de voo? 1:10. 1:10, gente. Salvador, o gol 1600 para Natal, tem aqui da informação, pronto, copy. Gol 1600, informação em curso Zulu, Natal 370, só um instante, cópia, prepare a saída PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, cliente grande. Controle, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, Salvador. 05, acionado 0105 na sua escuta, com destino a Aracaju. Ciente, te mando de pouso em Aracaju. Autorizado até a entrada do pátio principal, vai seguir a aeronave da TAM até o ponto de espera da 10 via Índia. No ponto de espera, chama a torre 1, 18.95, o ajuste 1015. Só me confirma o POB? 53, POB, vai seguir o TAM. Até o ponto de espera. 18 e 20. 3283, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1015, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 18.95, obrigado. 3293, está aqui. 500 para 1000, câmbio. Nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar, onde intercepta o peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1:20.8 e aciona 5142 no transponder. Autorizado Natal 370, rota do plano de voo, conforme do 10. a saída Puca de Pá, decola da pista 1-0, curva esquerda, o controle 1-2-0, decimal 8, transponde 5-1-4-2. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, pushback, treinamento, gol no 600. Meia dúzia, chama lá quando pronto, gol no 600. Aqui no Papa Vitor, voe para o setor norte da ilha de Itaparica para perder altitude, descendo para altitude de tráfego. 1.500 pés com 1.015. Ok, vai aumentar a razão para não cruzar com a trajetória da Starbom. Câmbio. Atendendo a 3.000, Oceano 315. Oceano 315, desça para 2.000, está autorizado em ILS. Para 2.000, autorizado, né? 315. Vador approach trip 566, request flying pelo. You are clear. Clear, pelo, thank you. 3 autorizado, alinhar e manter a pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, tá? 3-2-3. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5429. Pronto, espera, pronto, da 1-0. Trip 5489 irá manter o ponto de espera, aguardando para a decolagem. Aguardado. 3216, decola o Zuno 3, controle 120, decimal 8. 3216, 1-3, 1-6. O controle confirme? 3216 decolado no perfil da Momo Trot. 3216, controle, contato radar. Positivo, boa tarde, tá 3216. Tá 3283, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-60 no 4-2. Decolagem, pista 1-0, tá 3-2-3. Recite instruções. 295, obrigado, meu amor. Autorizado a decolagem, está presente, com proa norte, vento 110 graus no 49, ajuste no 05, Charlie Alpha Tank. Encha minha torre, 1895. 295, muito grato. Boa. Quilomésico. Bota na final de 3, filha da 97, vamos ver o óbito. Torre Salvador, boa tarde, Oceano 6315, final. Oceano 6315, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 1-60 no 49, ajuste no 05. Então, desça para 2000 com 1015 na chegada a Mari, Cascavel. 4-8-9, decola 5-3-0. Afirma-se. Alinha e mantém preparando-se para decolar 5-3-0. Pronto. Tá 3283, decola 1-5, controle 120, decimal 8. 208, tá 3283. Tá fora do solo, Charlie Alfa Tango, já avisou com a Rimar. Quem sente, reporte solo em Rimar, o vento 172 nós, o Charlie Alfa Tango. Foi calando o solo, Tango. Fique só atento a uma aeronave, Kilo Romeo Oscar, um Islander que tá aproximando aí da cabeceira 1-7, aproximadamente agora 4 milhas pra cabeceira. Zero. We're going to descend to 3,000 feet, vector, radar vector 250, the heading, if you lose communication, after you heading Simbra 220, 5626. Say your rate of descent. Oh, now it's 1,000 feet. Increase the rate of descent. Increasing the rate of descent, 5626. O FP857 desça para 6.000 e reduza para 220 nós para coordenação de tráfego 15, evitar a espera. Departure turn 3283 is with you out of 3.5, climb 190. Turn 3283, control, radar contact. Roger, 6315. Então, autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 129. Tive pouso no 0, pista na 6315. Trip 5489, decola no 7, controle 120, principal 8. 208, boa tarde, eu sigo 5489. Boa. Por esse motivo, existe uma deficiência da prestação de serviço, inclusive com aumento de separação. Motivo pelo qual também o senhor vai manter a saída. Esta 32 na mesma. Comando 394, para que você vê a parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 1, 18.95, o ajuste 1015, bom voo. Parte principal, Alpha, de 1095. A boa altitude, vai ingressar na Baía de Todos os Santos, na altitude de 1.500 pés. Altitude de 1.500, na altitude de 360, recepção final da 97, Romeu Alpha. Quilômetro 11, tem autorizado pouso, pista no 7, vento 1 centena, 1 do 2 vãos, ajuste no 0 no 5. Livre pouso no 7, Romeu Alfa. É 626 AR speed. Tem 2... 230. 230, Roger. Want to increase speed or reduce speed? It's not necessary. Maintain your present speed. Maintain your present speed in 230, 35, 626. Yes, now left heading 225, descending until 2000. Your limit is the localizer. Heading left 225 and descend to 2000 feet. The limit is the localizer, 626. Yes, sir. Web 857 and descida para 4000. Solo Salvador, Chanel 6315, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette 04 ao portão. Via Alfa, Juliette 04 ao portão. 3.5. Trip 5595, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS. Trip 626, passing 4500, descending until 2000 feet, over. Descend to 2000 feet, trip 5626. Web 857, vetoração, direita 235, desça para 3000, está limitado pelo localizador, WebJet. 235, Web. Quatro, você espera a torre 1 ou 8, 9, 5, ok? Bom, no 394, prezado na área decolar, pista no 0, vento 090 graus, 1, 2, 9, ajuste no 0, no 5. 2685, 2545, 3283. Stand 3285, direct Aracaju. Stand 3283, confirm direct Aracaju. Yes, trip 626, left heading 120 to the localizer, report established. Trip 626. 120 and the report established, trip 5626. Então vai bem animar para Buraque, é isso? Ah, ok, para Salvador 7. Autorizado decolar e confirmando. É, vento 090 graus 129, ajuste no 0 no 5. Minha parte fora do solo para prosseguir para Salvador. Tchau, Alfa Tango. 05, afastado 20 milhas, vive frequência para coordenação. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 5595, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 186, só. 4, 6, 6. Afirmo, 04 a posição. Obrigado, pode ser. Juliette 5857, está seguindo o tráfego a sua posição de 1 hora, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 2 mil pés. Desça para 2 mil pés, aguarde o diretor final para o localizador. Quilo Papa Vista, para ingressar no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 95. Establish over localized trip 5626. Trip 5626, complete final contact tally 118, decimal 95. 118, 95, trip 5626. Fazendo 360 para interpretar e interceptar o final da onda 7. Afirmativo, aguarde ainda, temos um tráfego agora para final da onda 0 para prosseguir o tabata, não é isso? Afirmativo, para pouso pairado na cap 017. Ok, se for pouso parado, pode prosseguir. Ok, pouso abaixo altura parado, cap 017, atenta tráfego na final da pista no 0, o tráfego é um ATR de trip. Afirmativo, vai manter ainda um sobrevoo aqui e reporta para final o 0 para trás. Afirmativo. Pessoal, boa vantagem, tipo 5595. 5595, boa, tráfego avistado, tem um 30 pouso, pista no 0, vento 090 graus, 12 graus, ajuste no 015. Forma helicóptero esquilo no setor norte do campo final da pista no 7, sem interferir com este aproximação no 0. Salvador, aquilo para fazer, final para 127 de 6 milhas para a possibilidade. Aquilo Papavito, descida inicialmente para 1000 pés, 1000 pés aguardando instruções, aquilo Papavito. Ativo, na curva da 17, passa o chão para o Tango, permanecendo no setor por quanto tempo? Já vai interceptar o final da 17 para pouso. Ok, então temos um tráfego agora na rotatória 1000 pés. Tá visual com o tráfego, então vai seguir como número 2, o Zero Patano. Positivo, o tráfego agora vai prosseguir descida, inicialmente está 1500 pés, vai descer para pouso, será número 2. Atento ao mesmo, Charlie Alfa Tango. Visual, vai reportar no final. Salvador, tá, trip 5626, established no ILS. Trip 5626, report charge, finally the gear down and lock, no wind 100 degrees, 12 knots. Altimeter center 1015. 1015, trip 5626, report landing gear down. 350 para Recife. É o período 58, decolada no 0, curva esquerda, Pulga Caju, 208 aposto, 5407 na transponder, posição 1. Na medida que possível, ok? Aguardando informação do eixo da pista livre, vento 1 centena, 1, 2, acho. Naquela, ver. Cruzando 1,5 milha para o 17 cabeceira. Tudo para fazer, tem estudo no 750 ali, tem um 30 pouso, vento 1 centena, 1, 2, nossa, ajuste no 015. Como número 2, para a final da 17, aguardando a autorização, o Charlie Alfa Tango. Se autorizado, pode prosseguir direto para a bata, sem interferência, cabeceira. Ok, prospectam para bata, baixa altura, altitude, conforme, altura, melhor dizendo, sem interferir com esta aproximação, número 0. Sem interferência com este, direto para bata, livre, eu te olho para frente. 35595 no solo aos 2000, livrar direito no 2000, no 2009. Quilo Papa Vito, bateu a travada, não, 197. Que é autorizado, pô, 1 centena, 1 do 2009, quilo Papa Vito. Dado, quilo Papa Vito. 7,5, está descendo para 2000, autorizado o Zulu, correção X6. Vento 090 graus, 12 knots, ajuste de altímetro no 015, pista livre, está autorizado o pouso. Pouso 5,6, 2,6. Confirme. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, tarde. WebRed 5857, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, vento 090 graus, 129, ajuste no 015. Dispatch de Alfa 295, ponto parada 10, boa tarde. Trip 5595, táxi em frente, Alfa, quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Gol no 333, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado para o suspensionamento, reporta táxi. Fique atento à nave Charlie 310, quilo Papavito, que está prosseguindo táxi pela pista no 7 para o Hangar da Bata. Está vivo a aeronave, tem livre para usar a Bata, está vai ficar fechado. Uno 394, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 24 na escuta? Escuta. Por gentileza, modificando o perfil de saída, Puca, transição Caju, onde vai interceptar o Perisque 58 e vai prosseguir conforme a rota, ok? Gol 1394, como recebe o controle? 26, taxi via Alpha Kilo, April number 3. Alpha Kilo, April 3, 3, 5, 5, 6, 6. O 41 no meia, reduz a velocidade de 200 nós, segue tráfego 12 horas, 12 milhas, passando 2.500 pés para 2.000 pés, ao Charlie 130 da Força Aérea Brasileira. Chanel 6326, reduz a velocidade 2.10 nós. Guardião, Verão, prossega. Oceané 6326, reduz a velocidade para 210 nós. 6326, reduzindo para 210, 210. Santo Tamara da Purificação, autorizado acionamento, reporte para decolagem, vento 1729, ajuste 105, guardião 01. O localizador está fazendo 76. Classificar vai 76, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295, torre, obrigado. 01, autorizada a decolagem, evento 190 graus, 14 nós. 16, 4 horas e 26 minutos de autonomia. Fernando Galeão, nosso POV de 174. 174, copiado, Galeão como alternado, confirma autonomia? Autonomia, 0406. 0406, copiado, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, o ajuste no 05, bom voo, gol no 333. Abate Indy Alpha, 245, obrigado, até a volta. Solo, muito boa, WebJet 5857. WebJet 5857, boa tarde, táxi via Alfa, observa o táxi do Boeing da Gol, iniciando a partir do 08, após a passagem do mesmo, ingressa Juliette 05 ao portão. Alfa, Juliette, após a passagem do Boeing da Gol, portão, ingresso 05.